Agora chegou Eco Sonoro. Desempenho total de uma estrutura perfeita só pra você. E ao som do Eco Sonoro começando! Mostrando o que há de melhor no mundo tecnológico. Boa sorte, aquecimento, som do Eco! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Caralho, acende a luz. Rivelo Batilha! Vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Meu vivaço, aqui no Eco Sonoro. Passando petróleo. Meu parceiro, Tonho Petróleo. Rapaziada, curtindo aqui o som do Eco Sonoro também. De Maurinho, Tadinho das Produções. Já ligadinho aqui no nosso show. Imagina mais uma sendo batida! Meu parceiro DJ Pedrinho já aqui do meu ladinho também! Dá um toque pra sua galera, Pedrinho! É isso aí, José. Vem no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Um, dois, três, vai. Bora, maninho, bora, maninho. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. E ao som do Eco pra você que chega. A putaria no pistão vai começar. Opa! Meu parceiro Dino Dino, lá do Mega Geração de Cora, assim também. Você, essa primeira dama, já ligadinho aqui no som do Eco Sonoro. Eco Sonoro, aí DJ Josiel, Pedrinho Mega, DJ Wellington Sal. Volta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem cá, lequinha. Meu parceiro GP, já se preparando também. Daqui a pouquinho você faz o show, garoto. Segura mais um, bonito. DJ Ronaldo Maresia, sucesso. Bora se ligando. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pão na cadela. Par do fofo. Aqui sempre. Fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, vai o pastor. Roda mil L, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa, ela é novinha, ela não é coroa. Bora só na manha, começando a esquentar assim, ó. É o som do Eco Sonoro, só na manha. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo. E agora é pra se ligar assim, só no escurinho. Meu maninho DJ dedilha sensação. Tá de sono e curtindo também aqui o som do Eco Sonoro. E aí, Marcelo do CD? A novinha não saiu hoje, mas ela vai se dar bem. Porque o DJ Lohan deixa tudo no escuro. Apaguei a luz. Bora mandar mais uma, que o Joãozinho tem o Pedrinho e o Hélio do Dona Laura é hoje! Obrigado pelo seu carinho também. Vou receber DJ Josiel aqui na aparelhagem. Eco Sonoro. E a gente vai só na mão arregaçando as emoções. Josiel. Deixa comigo, papai! DJ Wellington Sound. Vamos começar mais ou menos assim. E a Sola Mano começando! Vem de bola, vem curtir! E chegando mais uma que é sucesso, Pedrinho! Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia, nosso bom é correria. Passa ligando mais uma! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia, nosso bom. Isso aqui tá solteiro, isso aqui é sincero! Melhores, as principais já chegando aqui no Eco Sonoro. Meu parceiro Pedrinho, daqui a pouquinho você detona, papai. E aí, Wellington? Viva bagaceira. Hoje eu tô putão. Meu parceiro Eduardo também já comigo. Já se ligando aqui no som do Eco Sonoro. Ela mexe bem aqui dentro do meu colo. E hoje eu tô putão. Não para de ralar no chão. Você quer luxo, quer sentir tesão. Para minha diversão, um toro rabi que ela é para amor. Eu sou o herói Eco Sonoro. E ao som do eco pra você que chega, Eco Sonoro. Que a bunda quer tapinha e ela quer sentar. Só quer saber de festa no meio da putaria. Viva bagaceira. E ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de safada quer levar uma feia. E ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria. Viva bagaceira. E ela quer sentar, carinha de safada quer levar uma feia. Dinho junto. começar a esquentar. Tá gravando? Tá gravando? Vem gravando, papai. Tá gravando, me mamando. Tá gravando? Bora pra cima, bora detonando! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. E a parada já é com sonoro, mas só aquecendo assim, ó. E a galera chegando e batindo aqui o bar do fofo, já ficando lotadinho de ponta a ponta, papai. Cima, meu eco! Vete embora gravando, Pedrinho! Meu parceiro Pedrinho das Produções, já gravando ao vivaço, papai! Meu parceiro de Pedrinho, dá um toque pra essa galera, Pedrinho. Chega o chutinho, garoto. Chega o chutinho, garoto. Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro. E a galera firme e forte, curtindo a nossa, o som do Ecosonoro. Bora, maninho, no batidão. Um, dois, três, quatro. Pedrinho Mega. Segura desse jeito pra batidão, papai. Aí, DJ Josiel. E é o trio que é sucesso. E aí, Wellington? E aqui é só no batidão, papai. Bora, maninho, no batidão, no batidão. Eco Sonoro tá tocando. Eco Sonoro. E é o som do Eco. O Eco Sonoro já invadindo. Em cima e forte. A gente vai levando desse jeito, papai. Alô? De lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai do céu, alô, Wellington. Dá um alô pra rapaziada aí, parceiro. Vou te fazer mulher. Ei, tio Lohan, fala pra elas assim. Vem daí, Wellington, vem daí, garoto. Da, da, da, da, da, da, da. Com certeza, só na mãe aqui. É o som do Tecno Melody pra você ouvir aqui, só na mãe. Gira mais uma aqui no som do Eco Sonoro. Segura, papai. Opa. Vai ter resuminha no motel. Se não vai me perguntar, perguntei, não tem textura, ela falou. Aí, José, que frescura essa de tá gravando, Murilo? Dá um alô pra rapaziada aí. A música quer sucesso. É essa aí, papai. Libera, Murilo, libera, libera. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. É o José, DJ White gravando tudo aqui, papai. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? E essa aqui é a música do Gizo. Tira do batido, olha o gol! E ao som do Eco, sou arregaçando as emoções aqui no Paracuri. Segura mais uma cima aqui! Pedrinho Mega. Toma banho de Xandão. Te pego no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. O prazer te dou um trato como nunca vou te dar, dar. No sexo do meu show faço você delirar. Vem por cima, vem por embaixo. Só começando, eu sou do Eco, sou dono. Você me chega. Quem é que toca? Quem é que toca? ET digital, eu quero. Eco sonar. Quem toca é o ET digital. A morena, chama a lourinha. Agora bora detonando tudo na batida, na batida, na batida. Então roça, papai. Só na mãe, começando, sou do Eco, sou do Ouro! Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer. Que eu vim da roça, mas vence na vida e não tô a pé, né, é. Interesseira com o mundo do meu lado pra ver qual que é, é, é. Só não se apega que nós dá um quatro, foguete e mete o pé. Só não se apega que nós dá um quatro, foguete e mete o pé. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Pela roça na minha, roça, roça, roça com vontade. Pela roça na minha, roça com vontade. Pela roça na minha, roça com vontade. Roça com vontade. No batidão, e vai no batidão, e vai no batidão, e vai no batidão. E de deitada que elas gostam. E é no quê? E no esterinho que elas ficam louca. E se o Josiel te pega? O dedo fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dormimos no escurinho no banco do meu. Como é que é então? O incrível crocodilo no comando. Um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Tamalho o beat, tá pra trás, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no frio. Chegando assim, papai! Pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas. Eu passei o Genodinho, você sua primeira dama também. Lá do Mega Geração de Conassi. Tira, olha a pegada dos moleques. Xerezalando Ferrari Black. E aí, Fernando, não sei. Saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só o marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ano. Bora girando, girando, girando, girando, girando. E nosso sabadão pai dela só começando assim, ó. Eu chamei logo o Xandão, é de nego tá na mão. Porque ela quis seguir, gente, mas tá absurdo. Ela de vestido curto, onde que eu tenho surto. E essa gata viu em mim, bala de prata. O som já vai ter tuba, se liga na estrutura. Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o vinho bem suave. Vem com mais curtinho, vai e as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleques. Pedrinho Mega. DJ White fazendo o som. E DJ Júnior K. DJ Pedrinho por aqui também. DJ Josiel, diretamente do Marajó. Pra acabar com o sonoro. Vem no batidão, toma. E é uma atrás da outra, só no batidão. E a gente leva desse jeito, do início ao fim. Vem no batidão, batidão. Aqui é do início ao fim desse jeito assim, papai. Hora do batidão, batidão. É quando a música. Pedrinho Mega. E o som do Eco só começando. Eco Sonoro. Já passando o som, meu irmão. Pra que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fico emburrado, eu do outro lado. Morrendo de saudade, cheia de vontade. De lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Bora pra cima, meu Eco! Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Meu parceiro Eduardo também presente com a gente. Um abração pra você, maninho. Sempre ligadinho aqui no som do Eco Sonoro. Opa! Pra quem não tem essa não, maninho, nem batidão. Curtindo o som do Pedrinho Mega. É o som do Eco Sonoro. Vem de bola, Pedrinho. É, o cara conhece, o cara conhece, papai. 1, 2, 3, vai. Bora que tá valendo. Mais uma. É sucesso pra dançar. Eu sou do técnico pra você relembrar. Vamos lá, tem. Vem, vem, vem, vem, vem. E detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Vai, vai, vai. Eco Sonoro. E é o som do Eco Sonoro. girando, vai! Sequências, tá bom, se rindo e assim no eco sonoro. Solta o batidão, Pedrinho. E vem que vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Eco sonoro. Pedrinho Mega. Meu parceiro Eduardo, tá curtindo o suco de Davalo. Do caqueado, caqueado, caqueado, vai, vai, vai, vai, vai. E a sola, mano, assim comigo. Vai. E o DJ Pedrinho Mega passando o som do Tecno pra você curtir. DJ Edilson e Ed Elson, são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, príncipe negro do seu bairro. Sequência só pra você chegar e curtir assim, ó, e se liga! Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. E detonando, detonando, detonando, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Chegou, usando o povo, vou começar a posição, o poderoso vai tocar. Tudo que existe é qualidade de som, todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Bora se ligar mais uma, assim, Pedrinho! E a rapaziada da Estéria chegou juntinho com a gente também! DJ Pedrinho, DJ Josiel e DJ Wellington já arregaçando as emoções aqui no Eco Sonoro! Com certeza, papai! Tá bacana, tá bonito, é aqui no Eco Sonoro mesmo! Bora se ligando mais uma, assim, ó! Vitibora, vai! Na batida desse som, quem comanda a galera é o novo pop som. Fiquejando, agitando, fazendo você dançar. Eu tô dando só as balas pra galera não parar. Vem pra cá, vem curtir, vem balançar. Com o novo pop som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. Fiquejando, vou comando, só as balas vão tocar. Bora girando mais uma aqui no Eco Sonoro. Meu parceiro fofo no fofo, bota o as emoções estão começando aqui no Eco Sonoro. O seu botão mexeu com a multidão. DJ Alisson Juninho bate forte o coração. Hoje do caqueado, caqueado, caqueado. Meu parceiro Dandinho do Mega Geração, ele é sua primeira dama, do apertado Fernando e Dulce, já ligadinho aqui no Eco Sonoro, papai. Sou seu namorado de carro, que é uma linda cat vlog. Eu te amei Estúdio Marcante já começando e a gente vai arregaçando assim, só na manhã. Meu parceirozinho, já ligadinho aqui no nosso show também. Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dá demais, demais. Meu parceiro Paulinho, já curtindo nosso show, na nossa web. Não brinque assim com o meu coração. E é tudo vivaço, papai. Por favor, entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo. E já marcando presença aqui também, meu amigo querido, Naná, como é que é, Naná? Te quer tão bem assim. Lá do Paracuri. DJ Pedrinho Mega. Pra cima, Pedrinho. DJ Pedrinho Mega. É o cara que detona no Paracuri. Seus beijos, se sinto doce em teu desejo. Te amar assim dói demais. Me sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Pedrinho Mega. Banda Sem Limites. DJ Josiel, o top do Marajó. Vem-te embora que o top tá na área. Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais, demais. Quero apenas DJ Josiel, este sim toca e faz a onda. E nosso show de saudade já começando aqui no Eco Sonoro assim. Se liga mais um. Eu me dediquei demais. Ecosonoro. Que flores vi então surgir. O sol nascer como a canção que chega. Pedrinho Mega. Corações, e assim sonhei demais. Mas tão breve, tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém e não olha. Sorte que me deu. DJ Pedrinho Mega. Sou tão simples e tão simples é a solução. E já marcando presença aqui no Eco Sonoro. Não é mais o queijo. Hoje gostar da sorrir. E vai virando, vai virando, vai virando, vai. E tão simples é a solução. Você quando está zangada é mesmo um já marcando presença aqui no show da Consolada também. O meu parceiro Eduardo, ele tá na sua comitiva, já ligadinho no nosso show. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. E mandando um forte abraço, muito querido, para o meu amigo Cláudio, lá do Mega Popstar. Se liga, Cláudio! Consolado. Qual o som que arrebenta, Pedrinho? Eco Sonoro. DJ Pedrinho. DJ Wellington Sound. Meu amor, é gostoso quando a gente se ama. E é o show de saudade pra você curtir. É como um raio de luz. Ai, amor. Doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel. Tens o sabor do mel. Mas tem o sabor do mel. Se não. E a saudade só começando aqui no Bar do Fofo. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto. Eu voo tão alto, minha amor. Ai, ai, ai! Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. E vem chegando mais uma! Aquela que um dia tanto me apareceu. Pedrinho Mega. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Aí DJ Josiel, DJ Wellington Sa... Aquela que um dia tanto me apaixonou. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. DJ Wellington Sa... Saudade já chegando. E a gente vai só na manhã detonando assim pra você. DJ Pedrinho Mega e DJ Wellington Sound. DJ Josiel. DJ Josiel, o top do Marajó. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Sobre de mansinho, hoje aqui tá legal, esse jeitinho bem gostoso assim, sinta sua saudade. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui. DJ Pedrinho. E não chorava, eu me aprofundei demais, e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos, e dessa vez sobrou pra mim. E ao som do eco, sou começando assim pra você. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Eu vou lhe esperar voltar e me amar. Bora recordando assim. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. DJ Josiel. Eu largo tudo por você. DJ Pedrinho. Onde? No bar do fofo. Se liga! E vem chegando mais uma pra você recordar. Eu tenho que saber onde ela vai. Não dá mais pra disfarçar o que eu não sei. Preciso descobrir o que ela faz quando sai, e não tem hora pra voltar. Me fala de uma vez que não dá certo, é bem melhor o sol de certo me queimando por você. E a saudade só começando aqui no Eco Sono. Essa dor que é? Esse você conhece, Pedrinho. Vem te embora, puxou. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. DJ Pedrinho Mega. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo. DJ Pedrinho Mega. Diz pra mim que eu. E mandando um abraço pra toda a galera do grupo lá. Chefe é chefe, né, pai? Que tá curtindo o som do Edson Sonoro só na manhã. Bora recordando assim, meu irmão. Amor e loucura. Ai, meu amor. Ai, o tamanho do papai. E o infinito! O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco, de vontade de tocar. DJ Pedrinho. A eternidade é o momento. Eco Sonar. Aí, DJ Josiel. Nossos sexos se enfrentam numa luta de amor. DJ Wellington Sound. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Fala, Pedrinho, dá um alô pra galera aí, mano. A todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. E a gente levanta a saudade desse jeito. Compartilhar das alegrias dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia. E a gente leva desse jeito, papai. DJ Pedrinho já passando o som pra você curtir, relembrar e dançar agarradinho. Bora recordando assim, Pedrinho. E Rocha. E vou esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Nosso show só começando aqui no Eco Sonoro. Encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim. E hoje é tudo ao vivo, papai. Tudo ao vivo, papai. Quem é esse cara que passa e mexe contigo? DJ Pedrinho Mega. Cuidado, papai. Sendo com você é o mesmo que mexer comigo. Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção. O ciúme mistura com amor e abala meu coração. É paixão que me deixa em ciúme. Sou mesmo apaixonado. Eu não quero te perder. Bora, só na mão e recordando assim, como é que é? Eu morro de amor por você. Sente saudade do Eco Sonoro. O que vou fazer? E o quê? Pra ela ficar. Baby vai partir no amanhã. O que posso fazer? E mandando um forte abraço para minha amiga Cleide Reis, sócia proprietária do Exonor. Não precisa ir, eu sei. Vem-te embora! Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir e o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer se ela partir? Para os maninhos, meus amigos Tom, Dayan, Marlo e MacGyver, Petróleo, Naná, lá do Paracuri, toda a família do Real. E é isso aí, maninho, toda a família do Real já fez também com a gente. Um abração carinhoso do trio para vocês, maninho. E bate uma saudade. Vai saudade, vai saudade. E a sua bateu pra recordar assim, meu irmão, como é que é? Com certeza, DJ Josiel, é o show de saudade aqui. Trabalhar para tratar da minha mulher. Ô, oh, mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Tá muito bacana, tá bonito, é do Eco Sonoro. Fala, Pedrinho, dá um alô pra galera aí. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. E nosso CD ao vivo já começando aqui no Eco Sonoro também. Ela gastava lá no café. É isso aí, galera, já curtindo o nosso som, só na manhã. Aqui no Eco Sonoro, papai. Outra boemia, eu quero é beber. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe. E a saudade é pra recordar assim, meu irmão. Vem de embora, Pedrinho. É isso aí, José. Já passando os anos, só na saudade. Aqui no Eco Sonoro, desse jeito, papai. Você falou que vai voltar. E quer? Então volta logo. Volta logo. Eco Sonoro. E a aparelhagem que é sucesso em todo o coração. Você aparelhagem porte médio. A minha aparelhagem. Volta logo. Eu ando tão sofrido. E é o show de saudade do Eco Sonoro. Bora que tá valendo. Deu tanto carinho. DJ Josiel já marcando aqui no salão. Ai, o cavalo do amor amado. Eu quero ver o DJ Pedrinho daqui a pouco no salão. Esperar amor. E opa, vem chegando mais uma. Sofrer. E é só na manhã começando a saudade assim. que eu tanto desejo, amor. Então vem, meu amor. Vem. Me faça sentir no seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar. E DJ Josiel já marcando no salão aqui. Me deixa só. É o show de saudade do Eco Sonoro. E mandando um abraço para o meu amigo Cigano. Fala, Cigano, alô aí. Possa esquecer. DJ Pedrinho Mega. Mas não me abandone, por favor. Aí, DJ Josiel. DJ Wellington Sound. Vambora que tá valendo! Vem chegando, vem! E chegando mais uma saudade nesse pedrinho! Quando não tinhas nada, foi a seta da tua longa estrada. DJ Pedrinho, eu recebi de você. Foi tão... DJ Josiel, DJ não, Wellington Sounder. Tão mal assim, pra mim, pra mim. Só na manhã começando, sou do Eco Sonoro. Meu parceiro Pedrinho aqui do meu ladinho também. Nosso amigo Wellington, só na manhã, papai. Gente, mas só na manhã arregaçando as emoções. Aí, Fufu! DJ Pedrinho Mega. Ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. E ao som do Eco! Sei tudo vai passar, eu vou. E a gente vai tocando tudo diferente aqui. Bora! Vem e vem! Pegue suas coisas que estão aqui. Eco Sonoro. Esse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. E agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras. Eco Sonoro. Cresci, não acredito mais em conto de fada. E o CD Vivaço já começando assim, ó. Charia, morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua. Mandando um abraço para minha amiga Juscelia, que tá curtindo o som do Arrocha aqui no Eco Sonoro. Manda ver, Pedrinho! Eco Sonoro. Alô, porteiro. Do Eco Sonoro, a gente vai só na manhã liberando assim pra você. Lembra daquele garoto que sentando no seu lado? E aí, Pedrinho, chega juntinho, maninho. É isso aí, Josiel. A gente já passa do som da rocha pra galera curtir. Que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. E essa me deixava de José para alguém que sempre vinha assinado no cartão. E José passou a lei de cor. Deixa comigo, maninho. Nós somos nós, garoto. E é o som do Eco só começando assim pra você. DJ Pedrinho Mega. Já detonando aqui comigo também. Aí, DJ Josiel. DJ Wellington Sound. Com certeza, marcando presença aqui. Trio das aparelhagens. Bola, China do Maçã, Mazinho, Maninho. E sento do seu lado. Te ofereceu no recreio. Um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola. Que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Bora começar a esquentar esse negócio assim, Pedrinho. Chamo no portão que sempre vinha assinado no cartão. E o som do eco sonoro, papai. E eu cheguei. Eu cheguei em frente ao portão. Como é que é? E o cachorro, e o cachorro? Meu cachorro me sorriu latindo. DJ Wellington Sound. Quem é o cachorro? Quem é o cachorro? Aí, DJ Josiel. Minhas malas coloquei no chão. Será que é verdade mesmo essa parada aí? O cachorrão do Marajó, mano. DJ Wellington Sound. Aí, DJ Josiel. Tudo estava igual com farofa, mano. Eco Sonar. E é o som do eco pra você que chega. Lá se modificou. Com certeza, DJ Josiel, eu sou do Eco Sonoro, detonando só as melhores aqui. Eu voltei. Eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pra que eu deixei. E é tudo ao vivo, menina Cia. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Chegando mais uma que é sucesso. E a gente chega e detona aqui no Eco Sonoro. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Meu parceiro Eduardo, você já comigo, garoto. Eco Sonoro. Nosso amigo Petróleo também já ligadinho aqui no som do Eco Sonoro. Desde nada acabei de me... E aí, como é que é? Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. E suas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai pegar. Como é que é, meu ego? Infiel, eu quero ver você morar. Aonde? No motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Como é que é, Josiel? DJ Pedrinho Mega e DJ Wellington Sound, a dupla que comanda o eco sonoro no bar do Fofô. Confesso que eu quase caí da cadeira. Aí, DJ Josiel. Esse garçom não me ajuda. Já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Aí, DJ Josiel, bota pra cima. E hoje é só sucesso aqui no Bar do Fogo com o Eco Sonoro, papai. A terceira música nem acabou. Eco. Eu já tô lembrando da gente fazendo a... Qual o som, Pedrinho? Qual o som, Pedrinho? Eco Sonoro. E se fosse ligação, nosso amor seria igual. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. E a nossa gravação do CD só começando, e a gente vai só na manhã arregaçando assim pra você. Tenta. E o coração não aguenta, e os 10% aumenta. E avisando a rapaziada, ó, que nosso CD é vivo, guardado no Tuxmel, gente, maninho. Música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Tuxmel de Melody Brasil, pra quem não conhece. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Tirando mais uma, sendo batida! Josiel, Pedrinho e o Hélio só na manhã arregaçando as emoções assim pra vocês! Com certeza, Josiel! Essa é a novidade daí que o Pedrinho tá mandando! Tá tocando o Pablo, o vizinho escutando, Nelsinho Rodrigues. Pedrinho Mega e DJ Wellington Sound. Bota! Aí, DJ Josiel. Ai, tá ardendo, hein? Quando eu ligo o som do carro. E o quê? Tá tocando o Pablo. O vizinho escutando. Nelsinho Rodrigues. Com a lágrima nos olhos de alguém que perdeu. Essa aqui é a nossa segunda parte do CD. Amanhã e a gente vai só na manhã, assim, Pedrinho. Sofre, tá na sofrência. Quem chora e sofre, tá na chorência. Quem chora, sofre, bebe, se esquece. E volta. Pedrinho na sofrência e o Wellington na chorência. Quem sofre. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aí, DJ Josiel. Deixa comigo, Maninho. Aí, DJ Josiel. Bota pra cima. DJ Pedrinho Mega e DJ Wellington Sá. A dupla que comanda o eco sonoro no Bar do Fofô. E é o truque é sucesso agora no Bar do Fofô, assim, ó.